Aí, Cozuluma Ganga, avistado. Torizado pouso, pista 17, vento 180 graus, 08 nós. Valente, pouso autorizado. Júlio November, Solas 28, libera na papá, estaciona na frequência livre, boa noite. Roma 705, você para 2.000 pés, está autorizado a assinar ILS e reporta estabilidade. Sim, ativo 2.000 pés com 1.018, reportará estabilizado e ILS X-Ray 10, Gol 1705. Salvador approach, Juan on the Europa 081 with you, descending to flight level 160, passing 242. Papa 081, boa noite. Clear bounty arrival, thank you 4,000 feet, Unit 1018. Unit 1018, we are here for 4,000 feet in bomb arrival, Europa 081. Vamos 705, completo final, chama torre, 1895. Ok, 1895, gol no 705, telecolagem. So 081, do you have conditions to maintain high speed due to space? Yeah, we can maintain and 10,000 feet, 320 if you want, Europa 081. Roger, report the starting reducing, please. Code you starting reducing, Europa 081. Tivo autorizado, pouso, a pista 10, gol no 705, ciência do vento. Essa informação, vamos 705. Obrigado. Boa noite, está na identificação, autorizado chegada a Mari, desça para o nível 050. 050, sonou a gente, me aceita no 0, boa noite. 002, separa a saída Pouca, aguardando cópia. Pouca, aguardando cópia, 002. 21 no solo. 21 ou não? 05. O 9022 apenas confirmando, a saída será Momo Cogbo. Está autorizado para Afonso, nível 310, decola 10, saída Momo Cogbo, viada para o Whisky 50, após G20, após prossegue direto. Controle Salvador Pera 1208, transfondo 5597. É, poderia repetir, por gentileza, a saída e o nível? O nível 310, saída Momo, código de Ruby, Delta, Índia, Lima, uniforme Bravo. Papel Whisky 50, via para G-Bit e após prossegue direto. Alugou 1705. Livro 1705, estou autorizado. Alfa Juliette, posição 02. Alfa Juliette para 02. O 9002 então confirmado. Ficou Paulo Afonso, nível 310, saída Momo, Cogbo, Dilube, Upper Whisky 50, G-Bit após direto. 1208, controle 5517, transponder azul 9002. 9002, contra gerente, está correto, entrando para o cochilão de treinamento. Samara. Na linha 310, início de redução de velocidade para 2409, número 2 na aproximação. Aqui o senhor em redução agora 2409, 6310. Salve, Europa, C-81, reduzindo 250. Salve, Europa, C-81, we are reducing to 250 knots, 9700. Vai ter a paz, Europa. Salvador, já 3662, informação Índia, perdão, informação Delta. A 3662, essa identificação, autorizado chegada a Mari, desce para o nível 060, redução de velocidade 250 mais, número 3 na aproximação. 060, chegada a Mari, 250 mais, essa 3662. O América 5 Fox Papá. Europa 081, fly solo position, descend to 2000 feet, clear the left side of the taxi. Okay, we fly solo position, and we descend to 2000 feet, confirm Europa 081. Europa 081, descend to 2000 feet, clear the left side of the taxi. Okay, we descend to 2000 and we are clear for ILEX runway 10 X-ray, Europa 01. São Salvador, gol 2043. Segundo 2043. Informação Delta, portão 7, autorização para Guarulhos. 2043, autorizado Guarulhos, nível 360. Decola pistão no zero, curva direita, saída da El, Leda, Motiva. Via preso voo 10. Controle Salvador, Terra 120.8, transpondo 5520. Autorizado Guarulhos, 360, e a rota do plano, a preso voo 10. É, Dael, Leda, Motiva e 5520 no transponder, controle 108. 5520, transponder, chamou pronto, pushback, saneamento 2043. Parado 2043, 5520, transponder. Lose 9002, o solo voltou, não? 9002, não escuta. Tente a pedido do centro, modifica a saída para Momocol e meu posto prossegue direto, solo fundo. Então, confirmando Momo e Cogibo direto, Paulo Afonso. Afirmo, Momo e Cogibo DCT. Gente, Momo e Cogibo DCT, o 9002. Linha 310, operação para sequenciamento, curva esquerda, proa 010, limite localizador, no seguinte alfa 332 na final. Ok, esquerda 010, limitado pelo localizador, sanel 6310. Entre 1.662, desça para 4.000 pés, ajuste na 018, redução de velocidade 2.09. 4.000 pés, Europa 081, fly Duna position and we have a full flight on the position, Europa 081, and say the last part of the message. Affirm. Okay, we'll fly to Duna position, this means to 2000, Europa 081. Canal 6310, redução de velocidade 1809. Redução 1809, acionar 6310. Solo, é o América 5 Fox Papá, se aproximando da entrada do Pátio 1. O América está autorizado ingresso no Pátio 1, posto 09. A posição 9 para o América. Quem está autorizado ingresso no Pátio 1 para a posição 09 e reposta término? Reposta lá na posição 9, América, 5 Fox Papá. O Azul 9002 para push em acionamento, Pátio. Parte de carga, posição 4, Romeu. 9002 está autorizado, chamar um táxi. Autorizado, chamar um táxi, 9002. Canal 310 para o localizador, direita 120. Direita 120, janela 6310, está autorizado agora? Afirma, essa proa está autorizada, deixa para 2000 pés, livra do S, reporte estabilizado. Na proa 20, está autorizado, INS, reportará estabilizado, 6310. Controle Salvador, boa noite, é o voo 1090, informação Delta. Bom, 0096, boa noite, sessão de identificação, autorizado chegada a Mari, deixa para o nível 050. Na chegada a Mari, 050, gol 0096. Autorizaria a flor de etapa? A máxima tem a chegada, bom, 096, número 4 na aproximação. Sim, mas, mantendo o perfil da chegada, bom, 096. São 3.662, desce para 3.000 pés, redução de velocidade 1.800 mais. Estabelecendo o localizador, Europa City 81. Europa City 81, complete final contact tower, 1.895. Tower 1895, obrigado, tenha bom dia, Europa City 1. Europa City 1, we are 9 mile final, runway 10, boa noite. Europa 081, clear land, runway 10, wind 180 degrees, 08 knots. Ok, clear to land. Clear to land, runway 10, Europa City 081. O táxi 9002, alterna Salvador, 3 horas e 20 de autonomia, 116 a bordo. 002, estou autorizado o táxi 71, taxiway India. No ponto estado da pista 90, chame TOI 118, decimal 95, registro altímetro 018. Rumi 18, frente parte 1, India, ponto espera TOI 1895, 9002, boa noite. Voo 9705, pronto cópia. Pronto cópia, 0. Autorizado Galeão, o nível 360, decola pista 90, curva à direita, saída da El, Leda e Rumi. Via para November 857 MOS. Mike Oscar Lima, Sierra Uniforme. Controle Salvador, opera 120 decima 8, transponder 5501. 360, Galeão, decolada 110, rua direita Point, Daniel Leida Irumi. Apenas November 857, MOS Sul. Controle 208, transponder 501. 705. 501, transporte para o próximo pushback, funcionamento no 705. Porta lá. Está estabilizado o localizador. Olá, 310, complexo final, chama a torre 118-95. 1895, mano, se veja. Salvador, Cojanel, 6310, estabilizado o localizador. 6310, custo de aproximação, agora de pista livre. Liga Delta Tosca Alfa. Delta Alfa, o básico 50 do que decola? O Delta Alfa, esse é o Praia da Bahia. Pode falar da Alfa. Liga Delta Tosca Alfa, está autorizado o Brasil, nível 100. Decola pista 17, curva direita, saída árvore, elefa. Após o Fita, Oscar, Fox, India, Tango, Oscar. Após Serra, Eco, Lima, Papá, Uniforme. Após prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle de Salvador, opera 1208, transponda 5524. 1096, cancelada as restrições de altitude, vista para 2000 pés, ajuste a 1008, autorizada a final ILS, reporte estabilizado. Tenente, sem restrição, desce para 2000 com 1018, formado estabilizado. 1009. Luz a bordo. O Delta Oscar Alfa para acionamento da colagem, chame torre agora em 120, perdão, em 118, decimal 95, o ajuste altímetro no 018, bom voo. Delta Oscar Alfa, grau, por favor. Ground, Europa 081, we are on Bagitin Runway on Alpha. Europa 081, approve the taxi via taxiway Alpha, report before taxiway Juliet. Okay, we are Alpha, I'll call you before you get the Europa 081. 043, authorization from taxi. Taxi 9002, Autorizado, olha aí, manter se preparando, azul 9002. Ali mantém o 9002. Eu chego pro táxi, Papai Romeo Delta, Alaska Alpha. Ele é 6310, no solo é 01, libere próximo à direita, 121 no solo. 21, na boa noite. Salve, estou passando a segunda. Salve, 310, boa noite. Está autorizado o táxi Alfa, reportando seu top 3 de Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette. 310. Approaching Juliet, Europa 081. Staying before, maintain position before the top 3 Juliet, Europa 081. Maintain position before Juliet, Europa 081. 1-0, 3662. Solo América, calçado na posição 9, liberando a frequência. Agradeço, boa noite. Gente, América. Controle Salvador, uma boa noite, Azul 9002. Azul 9002, boa noite, contato Rabat, suba para nível 310, autorizado direto Cogibo. Direto Cogibo para 310, 9002. Autorizado o táxi, aposta na interseção para ingresso. Delta Oscar Alfa. Delta Oscar Alfa, autorizado o táxi, vou chamar para ingresso. Meia dois no solo 05, direita no 211, solo. 211, boa. Estabilizado, gol no 096. Gol no 096, complete final de procedimento, chame torre 118, décimo 95. 1895, obrigado. Salvador, boa noite, o TAN 3662, segurando a sua escuta. TAN 3662, está autorizado o táxi de Alfa, reportando onde está com sua Juliette. Alfa, reportando sua Juliette, TAN 3662. TAN 381, can we go after the 737? TAN 381, approve the Juliet, gate 10, Manhattan. Okay, we go with Juliet and we enter main apron to gate number 1010, Europa 01. Bem, 310, ingresso Juliet 06, posição. Pensando a Juliet, posição 06, janela 63. Tá, 3662, está autorizado, Juliet, posição 03. Juliet, para 03, tá 3662. Salvador, boa noite, voo 204, tem que tomar espera no zero para um. Eu vou de espera, voo 2043. Aguarde. Teste a linha, reposte pronto. Camiseira no 7, por meu Deus, eu acho que alfa. 2043, ali mantém pistão no 0. 2043. Zero nove meia, no solo 08, direita, 1-2-1-1 no solo. 2-1-1-0-9-6, boa. Voador 1-0-9-6. Decolagem 1-0, vento do 90 grau 7-9. Decolagem 1-0-9-0. Fica atento ao sinalizador. Positivo, Alfa Juliette 2-1, Lagoa 1-0-9-6. Este não tem posição e aguarde para a decolagem, o Delta Oscar. Não aguarda. Good evening, flight level 180, descending 150. Flight level 050, Kennedy 2018. I want to arrival, descending flight level 50, Kennedy 1018, Daisy 175. Azul 9002, Semicentro do Recife, 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 2005-2545, 9002, boa noite. Controle, voo. Mais um no 1 no 208, controle, bom voo. 208, boa. 2043, de coluna, fechou. 043, contato radar, via saída da El, submontanha 360. 360, pode voar lenta? Tá direto lenta. Mano, voa lenta, gol 2043. Só confirmando a pista, gol 1096. A posição é no pátio 3-2 Lima? Afirmo, pátio 3, a posição 2 Lima. Ah, então, pai, vai ser graça aqui na Juliette, né? Depois volta e vai pro pátio 3, né? Afirmo, em outra Juliette, primeira à esquerda, até o pátio 3. Pois, obrigado. Câmbio Delta Oscar Alfa, autorizado decolagem, pista no 7, vento 170 graus, 8 nós. Câmbio decolagem para o Delta Oscar Alfa. Salvador, é o voo 2096? Prossiga. Tinha uma restrição a gente ter entrado pela taxa 2 quilo para a posição 2 Lima? Que foi pago o quilo para a posição 2 Lima do pátio 3. Caso contrário, perdão pelo equívoco. Afirmativo, não foi pago o quilo, não. Foi Juliette, ok? Gente, eu vou 096. Fala, gol 1705 na 2, puxa, acionamento. 1705, se autorizar, deixa eu ver um táxi. Vamos lá. 208, controle grato, Delta Trofa. Controle Salvador, Papá Romeu Delta Oscar Alfa decolou, cara desceu da árvore, Alefa. Papá Romeu Delta Oscar Alfa, contato radar, via sair da árvore, sube e mantém uma centena. Via árvore, sobe e mantém uma centena, Delta Oscar Alfa. Alfa Romeo Delta, Alfa Alfa, confirma para o ideal para o destino. Para o ideal para o destino é 275. Controle, copiou o Delta para Alfa? Salvador, copiou o Delta Escalava, o ideal foi destino é a 275. 275, sim, Papa Romeo Delta Oscar Alfa. Está restrito a 3 mil pés, Papa Romeo Delta Oscar Alfa. Restrito a 3 mil, Delta Alfa. O 2043 está no centro Recife, 1-2-5. Ok, para a volta, 0-4-3. Tony, gol 2043, copia. O 2043 está no centro Recife, 1-2-5-1, alterna, 1-3-3-1-5. 2-5-3-3-9-5, gol, obrigado. Decola pistola 0, curva direita. Perdão, curva esquerda na saída Pucacaju, via Pedro 17. Controle Salvador, opera 120.8 e transpondo 5542. Estamos autorizando 350 para Recife, saída Pucacaju. Será o presunto 17. Tem um controle 1208 e o transpondo é 542, o também é 6310. Está na posição 6 aqui, ok? Gente, 3-1-0, chama pronto para o estacionamento. Para o prático, gol 1705-142 a bordo, alterna Guarulhos com 3:38. 1705, está autorizado o táxi Índia, ponto 0-1-0, chame torre 1-1-8-9-5, existe 0-1-8. E a Índia, a espera com a torre 2-2-9-5, boa, 0-5. Tango Hotel Tango 1752 descending to first level 4000 feet in 81018. Traffic is 2 o'clock 17 miles westbound. Restricted 3000 feet. Valley 208. The 4000 feet at 17 miles descend 3000 feet. Papa Romeo Delta, Oscar Alfa. Informa o tráfego 11 horas 15 milhas, como nordeste, descendo restrito a 4 mil pés, é 2343. Foi mesmo visual, Delta Oscar Alfa. Cruzado além de decolar, pistão no zero, vento 180 graus, 09 nós. Além de decolar, 10. Salvador, que outros carros têm contato com essa aeronave, para tudo já estar superado. Papá Romeu Delta, Oscar Alfa, aguarde para subir para o nível de voo 100. Guardando, Delta Oscar Alfa. Papá Romeu Delta, Oscar Alfa, tráfego superado, sube e mantém uma centena. Sobe e mantém uma centena, Delta Serapa. Tango Hotel Tango, 1752, descend 3000 feet, Canadian 018, clear, ALS final approach, first step. 3000 feet, and ALS approach, runway 10, page 125. 3258, aguarda cópia. Aguarda 3850. Para 5501. 5501, 208. Boa, voo no 701. Estou no zero, a curva à esquerda na saída Momo Fruti, depois rumo 9, após Bangu, Abucu, para sair conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador Terra 1208, transponder 5546. 1700 pés, saída da El, sube e mantenha 360. Saída da El, 360. É. 5546, para 3850. Isso. 585546, transponda, chama pronto para o estiver de funcionamento. Chamará pronto, 3850. Senhor Salvador, Papá Romeu, Hotel Tango Mike, 7550. Papá Romeu, Hotel Tango Mike. Pegada Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste 908. Tem condições de manter high speed e voar direto e tap? Afirmo. Autorizar direto e TAP. Direto e TAP, confirma a resistência. Em restrições. Autorizar direto e TAP e desça para o 050, ajuste na 098. 050, eu vou aberto, eu tenho que tomar. Tango Hotel Tango 1752 Tower 118.95. 118.95. Papá Romeu, Bravo, Vitor Tango, contato radar, 56 milhas, sudoeste de Salvador, vai Mário para interceptar a chegada, Mário, reposto para a descida, ajuste na 098. Posição Mário no 098, ajuste o Papá Romeu, Bravo, Tango.